MC. Moleque anti-sistema, DJ o anti-si. Agora é nós que faz a cena, o sistema vai tremer. Agora é nós que dá as cartas, pois o nosso microfone destrói mais do que granada. Branco e preto agora unido, não igual lá no passado. Contra o sistema opressor, nós luta agora lado a lado. Mas já de cara no refrão, os corruptos tão no meio. Então escuta, vê se escuta, porque agora é nossa vez. Brasil, paraíso pra político corrupto safado. Onde nego come lixo ainda morre queimado. Onde copa vale mais que a sua vida, é claro. Brasil, né? Brasil, paraíso pra político corrupto safado. Onde nego come lixo ainda morre queimado. Onde copa vale mais que a sua vida, é claro. Brasil, né? Diz aí. Não sei se é déjà vu ou se o passado tá voltando. Vejo irmão matando irmão. Eita, mundão insano. Do que vale toda a história se hoje tá bem pior? Se até os Pantera Negra se acabaram pelo pó. O homem estragou tudo após colocar a mão. Investe milhões em armas tirando da educação. Quem anda de busão, parabéns pela vitória. Por suporta essa bosta que nem todo dia roda. Hoje ainda existe Rita que esquarteja o amigo. Por causa de 5 conto abasteceu seu cachimbo. Matador de aluguel faz reportagem pra TV. Fala que é profissão dando risada pro CV. A mãe corta o próprio filho na barriga pra abortar. Os dois morrem no processo e se viver vai se matar. Antigamente se morria aos 80 por velhice. Hoje mal passados 10 por causa da lei dos 15. E quem tem poder é cego, surdo e mudo. Discute sobre petróleo enquanto se acaba o mundo. Vai falar de futebol, desperdiçar mais de 1 bilhão. Enquanto começa ilegal acabar com os irmãos. Eu sou fruto de Deus, adestrado pelo sistema. Tirei minha focinheira e minha boca virou problema. Brasil, paraíso pra político corrupto safado. Onde nego come lixo ainda morre queimado. Onde copa vale mais que a sua vida, é claro. Brasil, né? Brasil, paraíso pra político corrupto safado. Onde nego come lixo ainda morre queimado. Onde copa vale mais que a sua vida, é claro. Brasil, né? Diz aí. Tu só falou da parte ruim, se esqueceu da parte boa. Qual boa? Parceiro, só vejo mal nessa porra. Ah, é, em vez de progredir, engatou a marcha ré. O Brasil virou um ringue, só quem paga fica em pé. O mundão tá perdido, só vejo uma solução. Pra resolver nosso problema, o homem tá em extinção. Chega de ouvir calado, parte baixa é meu cacete. Se eu sou o empregado, eu vou puxar, é teu tapete. Apologia é o caralho, eles falam pra oprimir. Porque nós pisa na ferida e deixa eles sem dormir. Bandido não fabrica arma, ganha do superior. Corrupto que passa o pano, exporta do exterior. Enquanto a guerra urbana vai acabando com os irmãos, cuzão engravatado ganha com divulgação. A lei não pune estrupador, porque o filho não é de rico. Se fosse, mandava matar, cortava a garganta e jogava no lixo. Dinheiro pro carro blindado, é claro que eles têm. Mas pra operar o pai, o hospital tá sem ninguém. Avançou a tecnologia em mais de 1 milhão. Mas pra ganhar um braço mecânico, tem que vender um pulmão. Quem não perde a cabeça se revolta ouvindo isso. O mundo é cheio de vantagem, mas só pros filhinhos de rico. Do que adianta ter poder e não fazer por merecer? Só prega o rabo na cadeira e não cumpre com seu dever. Gasta mais de 1 milhão em reunião com estrangeiro. Discute pra ver quem quebra o país primeiro. Exibe a conta do Brasil em propaganda obrigatória. Não vai gastar com nós de uma pé enfiando blog. Eu sou o fruto de Deus, adestrado pelo sistema. Tirei minha focinheira e minha boca virou problema. Brasil, paraíso pra político corrupto safado. Onde nego come lixo ainda morre queimado. Onde copa vale mais que a sua vida, é claro. Brasil, né? Brasil, paraíso pra político corrupto safado. Onde nego come lixo ainda morre queimado. Onde copa vale mais que a sua vida, é claro. Brasil, né? Diz aí. Brasil, paraíso pra político corrupto safado. Onde nego come lixo ainda morre queimado. Onde copa vale mais que a sua vida, é claro. Brasil, né? Brasil!